Do que hoje eu sonhar, ser grande, ser dono de mim. Não queria ouvir conselho, nem aceitar o não do fim. Eu dizia pros meus pais, um dia eu vou crescer, vou tomar minhas decisões, vou fazer acontecer. Mas o tempo voa, a gente não vê, e o peso da vida começa a bater. Aí a gente entende, já é tarde demais pra voltar a ser criança e fugir dos temporais. Meu amigo, meu irmão, agora é tarde, e o peso da vida começa a bater. Aí a gente entende, já é tarde demais pra voltar a ser criança e fugir dos temporais. Meu amigo, meu irmão, agora é tarde, a infância passou, a conta chegou. Hoje a vida cobra cara, liberdade, a gente sente falta do que ignorou. Ah, queria ser criança outra vez, correr, brincar sem medo de errar. Mas agora é tarde, não tem mais talvez, é viver e aprender a caminhar. Hoje eu pago as contas, sinto o peso das obrigações. Carrego nos ombros o mundo e suas pressões. E no silêncio da noite eu penso comigo então, porque eu não dei ouvidos ao amor e à proteção. Mas o tempo não volta, não quer perdoar. O relógio da vida não sabe parar. E a gente só aprende depois de perder a infância que um dia quis esquecer. Meu amigo, meu irmão, agora é tarde, e o peso da vida começa a bater. Aí a gente entende, já é tarde demais pra voltar a ser criança e fugir dos temporais. Meu amigo, meu irmão, agora é tarde, a infância passou, a conta chegou. Hoje a vida cobra cara, liberdade, a gente sente falta do que ignorou. Ah, queria ser criança outra vez, correr, brincar sem medo de errar. Mas agora é tarde, não tem mais talvez, é viver e aprender a caminhar. Quem dera o tempo deixasse voltar, pra deitar no colo da mãe e sonhar. Mas o tempo é cruel, só quer ensinar que crescer dói, mas é preciso caminhar. Meu amigo, meu irmão, agora é tarde, a infância passou, a conta chegou. Hoje a vida cobra cara, liberdade, e a gente sente falta do que ignorou. Ah, queria ser criança outra vez, correr, brincar sem medo de errar. Mas agora é tarde, não vem mais talvez, é viver e aprender. A caminhar.